O Ministério Público tem o dever legal e constitucional de defender um personagem que não raras vezes é esquecido no cenário da criminalidade, que é a vítima. No caso de hoje, ninguém vai trazer de volta o Paulinho, que foi assassinado aos 10 anos de idade. Então esse menino não tem voz. A voz dele hoje aqui vai ser, em parte, trazida pelo Ministério Público. O pai, né, que se mostra inconsolado, com toda a razão, a voz desse pai também será levada ao Conselho de Sentença pelo Ministério Público. Então o promotor de justiça, o Ministério Público, quando atua no Tribunal do Júri, ele está atuando em benefício da defesa da sociedade. É nossa missão, nós pedimos o apoio da sociedade e a confiança, porque isso é fundamental para que nós possamos ir adiante, porque são muitas as tentativas de solapar as atribuições do Ministério Público para enfraquecer o combate à criminalidade em nosso país.